season. With your moves, your grooves, you're teasing me. With your moves, your grooves, you're teasing me. Dancing my way, turning your face to me. Those eyes, you move, you move. Teasing me, you move, you groove. Show me what can really get you off. Getting closer and closer to you. As the strobe light beams down, you move, you move. Teasing me, we'll be right back.

Mete na palma da mão. Deita assim para o negão. Deita assim para o negão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Deita assim para o negão. Deita assim para o negão. Yeah.